pode impedir seu agir, seu mover, seu poder, seu operar. Quando ele trabalha pra valer, desce fogo e queima o altar. Ah, acredite, não é ilusão, não é lenda, é fato, meu irmão. Se prepare pra sua voz ouvir, porque ele se faz presente aqui. Pode impedir seu agir, seu mover, seu poder, seu operar. Quando ele trabalha pra valer, desce fogo e queima o altar. Ah, acredite, não é ilusão, não é lenda, é fato, meu irmão. Se prepare pra sua voz ouvir, porque ele se faz presente aqui. Acredite, não é ilusão, não é lenda, é fato, meu irmão. Se prepare pra sua voz ouvir, porque ele se faz presente aqui. O meu Deus é o Deus que eu adoro, me consola quando choro, me dá forças pra lutar. Seu poder é sem limites, não duvides, acredite. Vale a pena confiar. Se te fez a promessa, vai cumprir. Não importa o tempo que levar.